queima e não se vê. Chuva de vibrações positivas para todo o Brasil. Salve o rei Edson Gomes. Arrocha, arrocha. Mais forte que seja o homem, que seja o homem. Sempre chega o momento, sempre chega o a pedra.